tô na rua de novo, correndo pelo jogo. Quero prova pra mim, não quero prova pros outros, que eu sou capaz de lutar, de vencer, de ganhar, de perder, mas com o tempo se erguer na humildade pelo amor, na vida que eu mantenho, no respeito que eu carrego no peito que eu sempre tenho. Quer saber quem eu sou? Mantenha a frase incompleta. Não sou alegre nem triste, eu sou poeta. Eu olho pra fora, a lua está repleta, ela traz inspiração e me mostra uma meta, uma indicação, simplesmente uma seta. De onde eu quero ir, eu sei, a vida é incerta. Aonde quer chegar, talvez não saiba ainda. O poeta é o artilheiro que marca o gol e faz a finta. Então, pense bem, irmão, respire fundo. Só você é capaz de mudar o seu mundo. A caneta e o papel traduz meu sentimento. A rima é minha arte, a arte meu argumento. E hoje é necessário saber o que eu quero. Simplesmente saber, saber o que eu não quero. Tá bom, já é um passe, desse jeito eu vou levando. Dia após dia na garra, me levantando do lugar onde eu estive. Não quero mais voltar, sem brilho no olhar, sou incapaz de respirar. Olhando o mar, observando o horizonte. A rima aqui é fato, não é história, não é conte. Falador, tem de monte pra atrasar o seu lado. Se o papo é sobre mim, eu nem mais fico preocupado. Então vá atrás do seu, que eu corro atrás do meu. Descobri quem eu sou, poeta, graças a Deus. Que fica feliz com o sorriso da criança, mesmo com a lágrima no olhar, jamais perde a esperança. Vou fazer o quê? Lutar por mim ou por alguém, vencer na justa causa sem atrasar de ninguém. Tá difícil pra você, é difícil pra mim. Respeito é a chave, eu aprendi assim. Muito amor pelo povo da rua e da favela. Ensinamentos de verdade que eu aprendi com ela. Na rima eu disperso minha dor, minha mágoa. A música me protege como na retaguarda. Então, chegar de choro, chegar de choradeira. Um salve pros meus mano, um beijo pra minha guerreira. Cê me conhece, sabe bem quem eu sou. Quem eu sou, sou JL, tenho respeito aonde vou. De frase em frase, o que de rima em rima. De degrau em degrau, eu fui fazendo a minha firma. Que é rima forte, por isso eu resisti. Olhando a lua, eu começo a refletir. Poeta e a lua.